inspetor de alunos entrou numa classe enquanto as crianças faziam um trabalho escolar. A professora também estava debruçada sobre uma folha de papel, escrevendo ali na sua mesa. O inspetor entrou tranquilamente na classe sem fazer barulho, e as crianças estavam muito concentradas naquilo que faziam. E ele espiou o que uma menina de 10 anos estava escrevendo. E a menina escrevia assim: "Eu não consigo parar de comer tanto doce." Na linha de baixo ela escreveu: "Eu não consigo emagrecer." Na outra linha ela escreveu: "Eu não consigo fazer com que a minha amiguinha goste de mim." E continuava escrevendo. O inspetor espiou então o que outra criança escrevia. E um menino de 10 anos estava escrevendo na folha de papel: "Eu não consigo jogar bola." Na linha de baixo: "Eu não consigo correr 90 minutos." Na linha de baixo: "Eu não consigo ser um bom jogador de futebol." Ele achou interessante que a criança estivesse escrevendo "não consigo" também. E ele andou mais um pouquinho e espiou outra criança. E a menina estava escrevendo: "Eu não consigo aprender matemática. Eu não consigo decorar a tabuada. Eu não consigo aprender ciências." Ele achou muito curioso que aquela criança estivesse escrevendo também "eu não consigo". E ele foi espiando aluno por aluno, criança por criança, e todas elas estavam escrevendo frases que começavam por "não consigo". E silenciosamente o inspetor se aproximou da professora, que também estava escrevendo numa folha de papel, e olhou o que ela escrevia. E a primeira frase da professora no papel estava assim escrita: "Eu não consigo fazer a minha filha chegar às 11 horas em casa. Eu não consigo fazer o meu filho tomar o café da manhã. Eu não consigo fazer o Beto levantar cedo." Ele estranhou. Por que será que está todo mundo escrevendo "não consigo, não consigo, não consigo", ao invés de escrever frases positivas: "Eu consigo, eu consigo, eu consigo"? Ele achou melhor não perguntar nada. Foi discretamente até o fundo da classe, achou ali uma carteira vazia e sentou-se. E ficou observando o que iria acontecer. Então a professora, quando acabou de escrever uma folha de caderno inteirinha com frases de "não consigo", ela disse para os alunos: "Terminaram? Não comecem outra folha não, hein? Somente uma folha. Vou dar mais 5 minutos para você terminar de escrever." E as crianças então preencheram uma folha. "Ah, eu terminei, eu terminei, eu terminei." Aí a professora disse: "Crianças, cada um de vocês traga a folha que escreveu e coloque aqui dentro desta caixa de sapato." E as crianças se levantaram e foram ali na frente e colocaram dentro da caixa de sapato cada uma das folhas. Dizia: "Não consigo, não consigo, não consigo." E por fim, quando todos os alunos colocaram as folhas dentro da caixa de sapato, a própria professora pegou a sua folha, onde estava escrita também frases "não consigo", e ela colocou por cima das demais folhas. Pegou a tampa, colocou sobre a caixa de sapato, depois levantou-se, pegou a caixa, colocou debaixo do braço e saiu e disse aos alunos: "Venham comigo." E as crianças foram seguindo a professora, que saiu da classe com aquela caixa de sapato debaixo do braço. O inspetor se levantou e falou: "Deixa eu ver o que vai acontecer." E ele foi seguindo as crianças e viu quando a professora entrou ali num quartinho da escola onde as ferramentas eram guardadas, e ela achou ali uma pá, segurou na sua mão e foi andando. Numa mão a pá, na outra mão a caixa de sapato, e os alunos, todas as crianças, seguindo a professora. E foram para o jardim da escola. O inspetor foi seguindo, curioso. Aí a professora pegou aquela pá, e começou a cavar o chão. E ela perguntou: quem quer ajudar a cavar? E as crianças: eu quero, eu quero, eu quero. E cada criança foi ajudando a fazer aquela cova. E quando já tinha 1 metro de profundidade, a professora disse: já está boa, vamos parar. Aí ela pegou a caixa de sapato, colocou no fundo daquela cova e junto com as crianças foi cobrindo a caixa até sepultá-la completamente. Aí a professora colocou-se de pé, pediu a todas as crianças que também se colocassem de pé, dessem as mãos, e o inspetor olhando. E a professora solenemente disse: crianças, estamos aqui para prestar uma última homenagem ao não consigo e fazer o seu sepultamento. Este não consigo fez parte das nossas vidas, do nosso dia a dia. Esteve conosco, inclusive, à noite. E várias vezes nós chamamos o seu nome, dizendo: eu não consigo. E este não consigo também participou da vida de muita gente importante. Não consigo, muitas e muitas vezes, foi até chamado pelo diretor da nossa escola. Todos os nossos professores já chamaram também o não consigo e andaram com ele. Este não consigo esteve também na Câmara dos Vereadores, esteve também na Câmara Estadual, na Federal, no Senado e até na Presidência da República. Até o homem mais poderoso do nosso país chamou o não consigo. Muitas e muitas vezes dizia: eu não consigo, eu não consigo, não consigo. E hoje nós estamos aqui para fazer o seu funeral. Queremos prestar esta última homenagem. Não consigo também tem outros irmãos, e eu não posso, e eu não quero, que não estão presentes aqui. Mas hoje nós vamos participar do funeral do não consigo. Porém, estamos vendo aqui presentes, neste funeral, outros irmãos do não consigo, irmãos que não andavam com ele, mas que vieram também no seu funeral, porque estão muito contentes com o seu passamento. Está aqui o irmão do não consigo, que é convertido, e o seu nome é: tudo posso naquele que me fortalece. Tem aqui também outro irmão convertido do não consigo, cujo nome é: todas as coisas são possíveis para Deus. E está aqui também outro irmão do não consigo, que é convertido, e o seu nome é: para Deus todas as coisas são possíveis. Então, neste momento solene, estamos sepultando o não consigo e dizendo que ele está morto. E as crianças ouviam aquilo, não com pesar, mas com uma certa alegria. E o inspetor continuava observando. Quando terminou aquela solenidade, a professora disse: vamos voltar para a classe, crianças. E quando voltaram à classe, fizeram uma grande festa, com balões, com balas, com pipoca, com refrigerantes. Não havia tristeza no funeral do não consigo. As crianças estavam alegres. E o inspetor continuava observando. Aí a professora pegou um papelão de uma caixa, recortou no formato de uma lápide e escreveu com letras grandes: aqui jaz não consigo. Embaixo ele escreveu: descanse em paz. E colocou a data de hoje. E ela pegou aquela lápide e pendurou no lugar de mais destaque da classe, perto do quadro negro. E aquela lápide de papelão ficou pendurada na classe até o final do ano, quando alguma criança, no decorrer do ano letivo, vinha até a professora dizendo: professora, eu não consigo resolver esse problema. Ela apontava com o dedo para a lápide de papelão e a criança se lembrava na hora que o não consigo estava morto. E assim aquelas crianças aprenderam uma lição fundamental. E quem contou esta história foi um inspetor de alunos, que também registrou aquela grande lição. Porque todas as vezes que ele iria dizer eu não consigo, ele se lembrava, como as crianças, que eu não consigo estava morto e sepultado. Meu querido, você está ouvindo? Mas lembre-se, enquanto o não consigo está morto e sepultado, os seus irmãos convertidos estão cada vez mais vivos. Lembra-se do nome deles? Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo é possível ao que crê, e para Deus não há impossíveis. Eu quero que você pegue a sua Bíblia, o seu Evangelho, ou o seu caderno, ou o seu livro de cabeceira. Eu quero que agora você pegue uma caneta e desenhe uma lápide ali na segunda capa, na contracapa, onde tiver um espaço, um lugar que você possa ver o tempo todo. Desenhe a lápide, escreva, aqui jaz, não consigo. Escreve embaixo, descanse em paz, e coloque também a data de hoje. E quando você se sentir desanimado ou desanimada, quando você pensar em desistir, quando você não tiver coragem de ir em frente, quando você achar que não vai conseguir, lembre-se, não consigo, está morto e sepultado, e tudo é possível ao que crer.